Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome. Perdoai aquele que não tem fé, pois eles não sabem o que fazem. Ah, isso aqui é crio. Tá faltando fé, João, não dá pra pôr fé, não. Presidente, como sempre, causa minha humilhação. Eu não sou mané, não, sou mais um Josézão, vivendo no limite entre a razão e a emoção. Tá faltando fé, João, não dá pra pôr fé, não. Presidente, como sempre, causa minha humilhação. Eu não sou mané, não, sou mais um Josézão, vivendo no limite entre a razão e a emoção. Na rua eu vejo as fitas, o HD só registra, a favela tá sinistra. Eu no bilhar mais uma ficha, na mesa do lado pinga, na minha só tem cerveja. Minha família na igreja, meus parceiros na cadeia. No asfalto a coisa é feia, eu tô ligeiro com os gambé. As ideias só dinheiro, muita droga e mulher. Sigo dando meus rolé, desbaratinado, né? Pra não ficar moscando, cê sabe como é que é. Malandragem não se compra, cuidado, vai pela sombra. Segura mais essa bomba, sexo na Babilônia. Arapuca que te engana, que parece, mas não é. Lembre que a sabedoria já começa pela fé. Tá faltando fé, João, não dá pra pôr fé, não. Presidente, como sempre, causa minha humilhação. Eu não sou mané, não, sou mais um Josézão, vivendo no limite entre a razão e a emoção. Tá faltando fé, João, não dá pra pôr fé, não. Presidente, como sempre, causa minha humilhação. Eu não sou mané, não, sou mais um Josézão, vivendo no limite entre a razão e a emoção. Tá faltando fé, sabe como é que é. Ferro na cinta com cara de mal, agora atola os boné. Tem que xingar, tem que gritar, fala bem alto pra todos escutar. Coronha na cara de filha da puta que não quiser cooperar. Os caras invadem sem medo, só pensa em sentar o dedo. Em todos põe o desespero, sua vida não tem mais sossego. Tá faltando fé, os moleque da quebrada. Os moleque de 12 trafica nas ruas, já teve várias quadradas. Sem medo rouba mata, não pensa no futuro. O que ganha investe em drogas, curte até ficar duro. Dá nada não, João, eu não faço assalto. Só alugo as armas, dou a fuga sem deixar rastros. Ninguém me viu, tamo aí no proceder. Com nave da hora, as vagabundo no painel, um DVD. Aí Deus não resolve, só ele é quem tá certo. Depois ouvi falar que o mundo é dos espertos. Tá faltando fé, João, não dá pra pôr fé, não. Presidente, como sempre, causa minha humilhação. Eu não sou mané, não, sou mais um Josézão, vivendo no limite entre a razão e a emoção. Tá faltando fé, João, não dá pra pôr fé, não. Presidente, como sempre, causa minha humilhação. Eu não sou mané, não, sou mais um Josézão, vivendo no limite entre a razão e a emoção. Sei que tá faltando fé na quebrada que nasce. Te arromba, cofre, mete bala, acende a dinamite. A carreta tá lá fora, nem lembra da sua senhora que fez tudo por você, ajoelhou, orou e chora. Quando eu tava nos corres, cê tava do meu lado, mas eu não me importei, fui dar valor no chegado. Do jeito favelado, chapadão lá no vai, subiram rotina, não dava mais pra explicar. Agressivo demais, mas correria sagaz. Mas quem é visto é lembrado, logo caiu pra trás. Fica a mensagem de paz, para de hora jamais. Mostrando que o futuro somos nós mesmo que faz. Tá faltando fé, João, não dá pra pôr fé, não. Presidente, como sempre, causa minha humilhação. Eu não sou mané, não, sou mais um Josézão, vivendo no limite entre a razão e a emoção. Tá faltando fé, João, não dá pra pôr fé, não. Presidente, como sempre, causa minha humilhação. Eu não sou mané, não, sou mais um Josézão, vivendo no limite entre a razão e a emoção.